Charlie, Foxtrot, Foxtrot, afirmo, Guarani 1 minuto 4. Ok, só vou fazer o desembarque já para frente. Boa tarde, após o Airbus na curta final do 1-0, ele mantém o 1-0. Após a curta final do 1-0, o repouso na 1-7, vento 1-9-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 8. 1-9-0 com 0-9. 3-1-9-0, solo A-0-8, livre à direita, cheio solo 1-2-1, decimal 1. Direita solo 2-1-1-1, dá 3-1-9-8. 3-1-9-0. Alô, Salvador, tá 3190, livrou? Tá 3190, está autorizado via Alfa Juliette para o portão 05. Autorizado via Alfa Juliette para o 05, tá 3190. Tá 1169, chame centro Recife, 125 decimal 1. 5169. Gente, táxi via Lima, Mike, Quebec, chama Quebec para cruzamento. Serra solo ao 09, livre táxi 4. Ave 73, decolado ao 10, show em controle 120, decimal 8, bom voo. 208, é. Congresso Agosto, uniforme, chame torre 1, número 8, decimal 95. Oscar Golf, ainda fora. Salvador, Papatão, Oscar Golf, ainda fora. Sou, Papatão, Oscar Golf, ainda fora. Oscar Golf, de fora, prossiga. Sobre os dados, o som se avisando no localizador, a intenção é tocar e arremessar no 0, posicionar no 7. Gente, reporte externo. Bota lá. Gente, destino Pode 5. Tá autorizado, estamos no visual para o cruzamento de Vitax Pode 5. Oscar Golf de Fama, autorizado para ter emitido na 1-0, vento 1-9-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 8. Oscar Golf de Fama, fala. Charlie Foxtrot, Foxtrot. Como seu curso Romeu, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, via Up Azul 44 até Alfa Delta Alfa, nível 400. Saída Dael Leda, após Porto Seguro, decola da pista 17, primeira curva, direita, transponder 5126, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Ali, Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot, continuando os corretos, confirme para o B. Charlie Foxtrot, Foxtrot, 08 copiado para o acionamento e o táxi chame a torre 118-95. É, 1643, estando identificação do CEA, nível de voo 0700, vou na trilha da manhã, para não ter que chegada a Banff. Decolado Tocoeira, meteu ao 1-4, curva esquerda é parte do vento da 1-0. Curava passar, outro voo foi no carro. 380, Galeão. Canel 620, informação em curso Romeu, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Super November 857 até Moussu, nível 360. Saída da El, Leda, Irume. Decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5143, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 360, Nael, Irum, até 98,57, Bolsu. Decola da 10, primeira curva, direita, zona 143, controle 108. Xuxané 6201, confirmando a saída, Nael, Leda, Irum. Xuxaner 6201, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passará a posição 4, 6201. São 3894, terceiro nível de voo 0250. O chamando é 1-4-3, desça para nível de voo 060. Recepção final da 97, assista ao seu de fora. Informe livre pouso na 17. Juliette, ventuno na 0 graus com 9 nas, altímetro no 08. Alfa, eu vou ser no Fala. Está Serra, via López 19, aperto Prosti, plano Yankee, nível inicial 270, aperto Prosti, nível 135, sai da Momo, transição Prosti, decolada pista 17, primeira curva, esquerda, transponder 5127, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, azul. Meia, né? Mike X-Ray, confirmando, plano Yankee, nível inicial 270, até Prosti, após, nível 135. Solo 17, confiar parte 5. Frente, livre taxa, parte 5, frequência livre estacionar. Sim, Mike X-Ray, para o acionamento da taxa de semitorre, 118, décimo 195, o ajuste 108. Então, 3894, de São Luís de Santos para 3.000 pés, ajustar a dona 018, vem na 13, dona. A chamada é 143, vista 4.000 pés, ajustar a dona 018. Dona 1166, reautorizado descida, nível de voo 050. Pioneiro no 2. Pioneiro no 2, final do procedimento, ele é essa que você chama torre 1 no 8, decimal 95. Chama a torre 1895, obrigado e boa tarde. Para o táxi, chame a torre 118, decimal 95. Livre ponto para o pioneiro. Contra 290, sem identificação, deixa nível de voo 060, via chegada Mari. Então, 3894, deixa 2000 pés, livre LF que saiu da pista 10, reposte no curso localizador. 06 a bordo, 6 horas, 08 a bordo, 8 horas de autonomia, para o táxi. Charlie Foxtrot, Foxtrot, para o táxi, chame a Toy 118, decimal 95, copiou? Bordo, altímetro 108, livre taxi, chame para ingresso no 7. Salvador Botange, gol no 869, informação Romeu, posição meia dúzia, Brasília. Gol 1869, aguarde um minuto copa, Romeu em curso. Gente, tem a saída prevista? Previsto Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Plano 2, solo 24, condições de agilizar backtrack via pista? Negativo, pode agilizar aqui, backtrack via pista. Gente, autorizado backtrack, parte livrando para o parte de autoridade. Estará liberando, pioneiro. Via Opezulu 17, nível 240, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva, direita, o transponder 5144, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Não foi copiado o transponder. 1869, transponder 5144. Autorizado Brasília, nível 240, rota do plano. Pista 10, Arbor, Elefa, Aperturo 17. 20.8, controle 5144, transponder. Com 1869, cortejamento correto. Estou confirmando após a colagem, primeira curva, direita, chame pronto para o pushback e acionamento. Positivo, curva à direita, camará. Centro 8894, complexo nada, procedimento eletrofixo, e chame torre 1918, decimal 95. 1918, decimal 95, 3943, vista para 12.000 pés. Está autorizado o final do procedimento eletrofixo da pista 10, reposto no curso localizador. Bom, 1166. Deixa suas inscrições para 3.010, ajustado 1.098. 3.010, 1.098. Então 3.290, deixa para 4.000 pés, ajustado 1.098. Decolar da 17, ventando 80 graus, cono 2 lá. Torre Salvador, 3894, boa noite, final da canteira 90. 3894, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Mandou autorização para pouso da 3894. Rua 9166, confirma se a velocidade indicada? 240. Tente reduzir a 2209. 2209. Por favor, boa tarde, vamos dar um tiro do Tuesta. Portugal, 022. Romeo Information. Clear to Lima, papapapa, tango, via Upper Zulu, 44, upper to Mike Sierra, after Upper November, 866, then via 5, flight plane route. Flight level 370, Momo departure, frontier transition, take off from runway 10, turn left after takeoff, squawk 5153. Salvador Departure Control 120.8. Seguindo the transition for Momo Departure. Portugal 022, correction, Momo Departure, deluxe transition. Está presente em Ponte Leda, o telefone Fox Fox fica com 10%. Tem a Ponte Leda, o telefone Fox Fox. Vai manter a Ponte Leda, o telefone Fox Fox. 1166, reduz a 2009. Chame torre 1 no 8 decimal 95. Procedimento ilha essa que suda que sobre a resposta no curso localizador. Livre pouso na 1-0, vento no 80 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso 18-6, 1-9-4-3. Taxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3-4-4. Tente 3 a bordo, altímetro 1018, livre taxa para ingresso no 17. Tá interceptando, localizador 1166. 1166, completo chave de procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 2, 4, 5. 3690, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento, ele é aceito, está 10, aproximo o localizador. Salvador, Xamer 6201, está no 04, puxa acionamento. Oxonel 6201, vai 1 minuto para puxa. POB de 6266, 4 horas e 20, alternativa Galeão. Confirme os dados, aeroar. É o azul 2591, com POB de 66, 4 horas e 20, alternando Galeão, está pronto para o passe. E a parte 3, parte 1, parte 3 Índia e parte 3 Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, o ajuste 1018. Autorizado o táxi, parte 3, Índia e Alfa, chamará no ponto 0, 0, 18, 95, 1. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Patiuno, Taxi Indy, Taxi Alfa. Quando pronto, chame torre 1-1-1-8, décimo 95, ajuste no 0-1-8, de passagem ao ATR da Azul, ingressando no Pátio 1, daí como número 2. Posição no 0, vento 190 graus, cono 09, altímetro no 08. Direto, 1869. 1869, negativo, de passagem somente ao ATR da Azul. Posso fazer um táxi de alvo com a 0409, 3894, mantenha a posição aqui da Juliette. Xané 6143, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. 3894, após passagem do Boeing 737-800 a voo em direção ao ponto de espera, autorizado Juliette para o portão 07. Colega, eu não estou autorizando. Portugal 022, clear to push back and start up, report ready to taxi. Clear for push and start up, taxi, Portugal 022. 5. No 2591, a linha mantém no 0. Tô aí, confio que o 2591, a linha mantém pela chave no 0. Ah, irmão. Comando 66, solo 35, livre à direita, chame solo 1-2, 1 decimal 1. Livre à direita, chamando solo 1-2, 1 decimal 1, gol 1-1-66. 1, após, em conexão com a equipe de solo, após ingresso do Airbus da companhia no portão 03, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Coordenação com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia no 03, VIP, pushback, acionamento, reportará para o táxi. Solo Salvador, boa tarde, gol 1166 na porta. Gol 1166, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette, gol 1166. Mas mantém o ponto de espera. Torre, Salvador, está 3290. Está 3290, continua a aproximação, aguarde pista livre. máquinas velhas, repouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 9 nas, altímetro 1-0-8. Altímetro de repouso 1-0, está fechando a 0. Azul 2-5 navio, no decolado aos 3-7, um controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 2-0, decima 8, azul 2-5 navio, obrigado. Salvador, boa noite, o Azul 2591. Azul 2591, contato a decolagem, submantenha nível de voo na 60, via saída coral. Submantenha 160 via saída coral, Azul 2591. Estimado mais 2 minutos devido a tráfego decolado da outra pista. Paulo, Azul 4206, informação Romeu 330 para Recife. Azul 4206, informação em curso. Romeu autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via UP Azulu 17, nível 330. Saída Pupa, Jamo, Aracaju, da escola da pista 10, primeira curva, esquerda. O transponder 5151, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Recife, via UP Azulu 17, nível 330, saída Pupa, Jamo, Caju. Decolando ao 0, vira curva esquerda. Por 5 no transponder, 120, decimal 8, controle azul, 4206. Azul 4206, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. 1166 para o Juliette. 1166, autorizado Juliette para o portão 08. Juliette ao 08, gol no 1166. Solo TAN 3290, boa. TAN 3290, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar 3 Juliette, TAN 3290. TAN 9, aguarda a decolagem da aeronave da pista auxiliar, mantém posição alinhada, estima 3 minutos. Táxi Oxaner 6201, 3 horas e 20 de autonomia, 134 a bordo, antena pública. Trito a 3 mil pés, até 10 milhas ou liberação do controle. Vento 200 graus com 8 nós. Fundo pronto, 2905, 108, Xander, via 201. Grau, pessoal, piloto, tudo bem, certo? Tugal 022, taxi approved to holding point runway 10 via ramp 1, taxiway India and taxiway Alpha. When ready, contact the tower 118.95. QNH 1018. We have full taxi, my apron 1, and Alpha, holding point 1, contact tower 118, decimal 95, QNH 1018, and Alpha, this is 2. X-ray decolado aos 4 anos, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 08, até mais, eu vou fumar que X-ray. Controle Salvador, boa noite, Papão Romeu Golf, Mike X-Ray, decolado, passa 900 pés, a sua escuta. Tá Papa Romeo Golf Mike X-ray, contato a Anda, colagem se mantém a nível de voo 270, via saída Momo. 270, Momo, o Golf Mike X-ray. Golf Mike X-ray passando 2000 pés, autorizado voar direto, código. Sente a pés 2000, voa, código, o Golf Mike X-ray. Controle, poderia soletrar a posição para o Golf Mike X-ray? Tira de código, Kilo Oscar Golf, Bravo e Uniforme. Sim, o Golf Mike X-ray está voando o código, até presente, passou 2600. X-69, informa a aeronave na vertical do aeródromo a 3.000 pés, segue para o setor noroeste sem interferir com a sua decolagem. Livre decolagem da 1.0, vento 2.00 graus com 8 nós. Decolagem da 1.0, voo 8. Ame a 2.01, na fase início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1.0. Pode início do voo ali, mantém 1.0, ame a 2.01. Decolado 244, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Muito boa noite, controle Salvador, gol no 869, decolado Arbore Alefa. Gol no 869, contato Arbore decolagem, se mantém o nível de voo 240, passando 2000 pés, voo direto Alefa. Após 2000 pés, direto eleva, ascendendo ao 240, sem restrições, boa noite, 69. Decolagem da 1.0, ventando 8 graus, 1.0 na. Decolagem da 1.0, Xanel 6201. 3897, formação em curso Sierra, autorizado, Sierra Bravo, Golf Romeo, via Upper Azul 1.0 até Taubaté, nível 320, saída Dial, Leda, Mótima, decolada da pista 1.0, primeira curva, direita, transponder 5164, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Okay. 201, decolado aos 46, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, boa noite, o Chanel 6201, decolado na sua escuta. Chanel 62. 01, contato radar decolagem, tudo mantém a nível de voo 360 via saída da EL, passando 2 mil pés, voo Leda. Passando 2 mil Leda, o Xané 6201. Two cleared for takeoff runway 10, wind 200 degrees with 7 knots. Olympus 07, solo solador. Informação em curso Serra, autorizado o voo local, circuito de tráfego a 1.500 pés, decola da pista 10, terminação 14, o transponder é 0116, frequência do controle de Salvador 120.8. Olympus 07, com o treinamento correto, para o acionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 95. Schools 022, airborne at 49, or call departure 120.8 over this flight. Boa noite, obrigado, até a próxima, pessoal, 082. Boa noite, pessoal, 082M, on a Momo's departure, crossing 1700. É Portugal 022, rate a contact on departure, incoming, mantém o flight level 370, via Momo departure. Maintain flight level 370 via Momo departure, and call 0220. Sou Lugo, na receita, passa 135, PDC 0, poderia coordenar o Pedro Pablo pra gente? Número 9 que mudou. Mac X-Ray, correndo diretamente com o centro Recife na frequência 1.2685. Informação em curso Serra, aguarde e cópia. Informação em curso Serra, aguarde 1 minuto e 4. Direct Cogbo. Direct Cogbo, it's called 022, thank you. 12, informação em curso, Sierra. Aguarde um minuto, papel, número 2. Tenho Sierra, aguarde a Sierra. Azul 2712, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677. Nível 190, saída Conde, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, o transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 190, autorizado, Aracaju, via Golf 677, decola 10, primeira curva, esquerda, na saída Conde, 0260, transponder 208, controle 2712. Azul 2712, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Fala Azul 4206, praticais, pushback e acionamento. Azul 4206, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Isso, deixa uma taxa 4206. Pioneiro 12, pronto, cópia. Pronto. Pioneiro 12, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Monsul. Nível 260, saída da Euleda Irune, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5137, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Cotejamento correto para o acionamento de táxi, chame a torre 18-95, ajuste no 018, confirme o meu bem. Azul 2591, serviço radar terminado, 55 milhas no setor sudoeste de Salvador. Chame agora o controle de leves na frequência 120.1. Temos 117 a bordo, 1330, Marcial para o táxi. 25, decimal 45. 2685, back up 45, boa noite, obrigado, até a próxima, pessoal, Sirius City Rally. Decimal 95, com ajuste no 08. Livre, táxi, pat 3, pat 1, Índia Alfa, quando lá, torre 1895, o ajuste na 09, azul 4209. 259, informa para o Recurso Serra, autorizado Serra Braço, Golf Romeo, via UP Azul 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Pótica, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5173, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Puxané 6259, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Então 3897 agora para o push. Carga, pushback e acionamento. Azul 2712, confirme? 2712, pádio de carga, pushback e acionamento. Azul 2712, pushback e acionamento. Autorizado, reporte pronto para o ataque. Autorizado, 2712. Fã 3897, autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o ataque. Boa noite, Azul 4206, posso esperar no 0, pronto. Azul 4206, a linha decola da 10, vento 180 graus com 9 nós. A linha decola no 0, 4206. Dan 3897, mantém a posição, aguarde na autorização. Temperatura? Mantém a volta? Altímetro 108, livre táxi, chama na ponte espera do hotel. Decolador 02, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle agora 108, azul 4206, obrigado senhor, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, decolou, cruza 1000 pés, perfil da Pucajamo, Caju. Azul 4206, contato radar em decolagem, se mantém a nível de voo 330, após 2000, voejamos. O 4206, sobe até o 330, após 2000, voejamos, obrigado. 3897, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do ATR da Azul em direção ao povo de espera. Autorizado o pushback acionamento, reporte para o Toro Taxi. Pioneiro 1-2 para o acionamento e o táxi na minha torre, 118.95. Torre, boa noite, Pioneiro 1-2, pátio de autoridade para acionamento. Acionamento a critério, chave para o táxi Pioneiro 1-2. Chamarei para o táxi Pioneiro. Do 2712, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus 089. Autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, 2712.